cascada, velho cup. Cada vez mais deveras cada velho cup. Pescada, velho cup. Deveras pra caralho. Pescada, velho cup. Cada vez mais deveras cada velho cup. Escada verico, de veras pra caralho. Nesse mundo cloropórmico em que vives, em cada cabeça cabe o quanto conta o conte. Quero ser cada coisa que nem me conte. Mas as passadas desbotadas atiradas, cada parte escada verico. Cadavérico. Cada vez mais deveras cadavérico. Escadavérico.